161. Fechamento correto, gol 1161, portão 2, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamar água, não, né, obrigado. Sol Lambo 1161, na posição 2, pushback acionamento. Aprovado, pushback acionamento, gol 1161, chame pronto para o táxi. 2A, chamará para o táxi, gol 1161. Salvador, é o Tango Yankee Delta. Tango Yankee Delta, prosseguindo. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque do Finger de número 3 para a área remota 14. Muito bem, Tango Yankee Delta, o senhor se encontra no portão 3 e quer reboque para a remota do pátio principal, é isso? Positivo, posição 14, senhor. Que Delta, mantenha a posição, tem um tráfego à sua direita e iniciando o pushback. Uma volta. Uno 161 para o Zax, 169 a bordo, tem 4 horas e 20 autonomia, alterna Galeão. 9, 4 e 20, Galeão, confirma? Afirmo. Confiado, gol número 1, no táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 019. Do ponto de espera, quando pronto, eu chame torre, frequência 18, decimal 95. Gol número 1, tem um bom voo. Esse é o ponto de espera no 0, chame 295, gol número 1, tem um bom dia, obrigado. Yankee Delta, autorizado o início do reboque do portão 3 para remoto do pátio principal, mantendo a escuta constante, chame ao término Tango Yankee Delta. Será feito, obrigado, senhor. Oi, Salvador, boa noite, boa noite. Bom dia, gol no 161, pode esperar pronto? Gol no 161, bom dia. Autorizado alinhar e decolar pista no 0. Vento 160 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar pista no 0, gol no 161. Decolador 32, controle 119.8, bom voo. 9.8, obrigado. Polo Salvador, é o Tango Yankee Delta, informando o término do reboque, área remota 14. Obrigado e um bom dia, senhor. Obrigado, Delta. Obrigado, bom dia. Equador, bom dia. Channel 6251, informação Delta na ponte 5, autorização Guarulhos. Bom dia, Channel 6251, Delta, confere. Guarulhos, eu tenho o 360 já aprovado, pronto, cópia? Pronto, cópia. Channel 6251 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Brasil 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita.